À terra à vista, em maquinista, prego a fundo que o inverno não é minha estação. Mesmo o outono dá tanto sono, alarme só na primavera e nunca durmo no verão. Acordo tarde e perco a hora, mundo lá fora. Dizem que eu sou um caso estranho, a ovelha mais negra do rebanho. E ela gosta de mim assim, ela é perfeita para mim. Ela gosta de mim assim, do princípio ao fim. Sou ave rara, sou fruta cara, fugi dessa gaiola, não sou de cativeiro. E assim eu fiz, fui ser feliz. Ser feliz é trabalho que durou anos.